Chegando agora para o nosso terceiro e último bloco, vamos responder a duas perguntas que foram feitas na página NASCAR Home Tracks. No Big One Brasil essa semana nós não tivemos pergunta porque esse infeliz aqui não postou por preguiça ou por estar cansado ou por estar trabalhando demais o podcast da semana passada no site. Então só ficou hospedado no Death Racing Brasil. Mas eu prometo que vai junto agora com a 37ª, eu coloco a 36ª edição, quem não ouviu vai ouvir, quem ouvir antes vai ouvir depois eu falando que ele já ouviu, então vai ficar meio Inception, assim, mas tudo bem, vai estar lá. Então, e aí, agora na 37ª, para a 38ª, vocês podem mandar 1 milhão de perguntas que nós vamos fazer questão de responder. Se precisar a gente ficar aqui o domingo inteiro respondendo perguntas, a gente vai ficar o domingo inteiro. Mas vamos lá. Então, o Eduardo Antunes foi o autor das duas perguntas. A primeira é uma pergunta técnica. Por que a NASCAR não começa a pensar em correr em pista molhada? Essa eu vou responder. Eu estou empolgado hoje com a gravação. Por que a NASCAR não começa a pensar em correr em pista molhada? É uma boa pergunta. Então, ela deve já estar pensando, Eduardo. Ela já pensa. Então, se a pergunta era essa, pensar, ela já pensa. Agora, o porquê dela não conseguir pôr isso em prática, que é outra pergunta. Oval não existe possibilidade por causa do banco, né? Então, assim, tem inclinação, mesmo com pneu com ranhuras, né? Pneu próprio para chuva, você não conseguiria segurar um carro de tração traseira num oval com inclinação. Isso é válido tanto para NASCAR quanto para Indy ou qualquer outra categoria no mundo que corra num circuito oval. E ainda mais um carro de tração traseira, né? Acelerar e rodar. Então, oval é descartado por causa da inclinação e porque não dá gripe, na verdade, né? O carro não vai ficar na pista. Não tem condição, não tem lógica. Nos mistos, a NASCAR pensa muito forte mesmo. Já foram realizados vários testes, né? A gente está falando de Sprint Cup, porque a Nationwide já é uma realidade. E a Truck Series, ano passado, levou pneus de chuva para o Canadá. E é bem provável que esse ano, se tiver previsão de chuva lá no Canadá, como é um evento que não pode ser alterado a data, por se tratar de outro país, que foi o mesmo motivo que fez a NASCAR, a Nationwide, correr com pneus de chuva lá em Montreal, ela é quase que obrigada a realizar o evento naquele final de semana. Então, por isso que elas levam pneu de chuva para lá. Então, foram feitos vários testes. A Goodyear chegou num composto, nas ranhuras necessárias para segurar esse monstro de carro, né, que pesa 1 tonelada. E a tração traseira, são 700 cavalos um carro da Nationwide, são 650 uma caminhonete da Truck. Então, é muita potência num terreno sem aderência nenhuma, praticamente. Então, assim, os caras estão tentando levar isso também para Sprint Cup. Já teve, eu não lembro se foi 2011, que levaram para Watkins Glen, para Sprint Cup, para caso chovesse numa sexta-feira, se eu não estou enganado, eles iriam treinar com pneus de chuva, mas acabou não chovendo. Então o negócio não aconteceu, mas testes já foram vários realizados. Só que a segurança ainda não é 100%, entendeu? Ainda precisam ser feitos mais testes. Então não adianta eu ir lá e molhar a pista para ir botar o carro para andar. Eu preciso que esteja chovendo no dia que estiver tendo um teste e que a Goodyear tenha levado os pneus para eles começarem a pegar confiança de correr desse jeito, né? E mesmo assim, como até foi dito na transmissão da Fox, tem muito machado sem cabo e misto que pode acabar fazendo um pinball lá, um strike lá no meio do pelotão. Então, assim, é uma coisa que precisa de tempo e precisa de treinos, né? De práticas serem feitas. Então, é por isso que ainda a Sprint Cup não vai ainda na chuva por enquanto. Ó, esse ano aí que você comentou aí, a Nationwide levou os pneus de chuva em Watson Green, foi 2011, 2010, foi 11 ou foi 10, eu acho que foi 2010 que levou. A NASCAR levou assim, a previsão era de chuva, né? Então a NASCAR levou os pneus para chuva, para Nationwide, Só que aconteceu o seguinte, ao invés de chover no sábado, chover no sábado, que era a corrida da National Wide, choveu no domingo, que era a corrida da Cup. E a NASCAR falou que, por questão dela mesmo, de imagem dela, ela não iria colocar os seus pilotos em risco para correr numa pista molhada. Porque, assim, foi o que falaram, né, naquela época lá. Porque, assim, a essência da NASCAR não seria essa. A essência da NASCAR é correr em pista seca, a NASCAR não foi feita para isso, algo do tipo. Porque, assim, ó, aí fala assim, não, mas por que então não investe todo o equipamento para correr? Aí vamos pensar. A NASCAR tem condições na Sprint Cup de correr apenas em duas corridas. Será que, assim, desenvolver todo o equipamento próprio para andar na chuva? Você tem que desenvolver a janela, desenvolver as luzes do carro, porque o carro não pode andar na chuva sem a luz, né? Bichões de freio para o carro que está vindo atrás ver que o carro da frente está freando, os para-brisas, desenvolver todos os maquinários. Será que tem, assim, realmente a necessidade de desenvolver tudo isso, sabe? Realmente se desdobrar para desenvolver tudo isso para realmente só duas corridas no ano? Então, penso que a NASCAR está um pouco longe para a NASCAR. A Goodyear se antecipou, trouxe os pneus, já aconteceu na Nationwide de correr na chuva recentemente, não foi algo muito bom de se ver, foi algo meio desastroso, né? Foi um negócio até meio, assim, você como fã da NASCAR sentindo um pouco de vergonha da bizarrice que andou acontecendo. Foi interessante de se ver, foi, mas, assim, eu como fã da NASCAR, uma categoria que eu defendo, sendo uma categoria top de linha, né, é feio você querer falar que aquilo é legal. Não, não é legal. É um monte de piloto braço duro que não conseguia controlar o carro na pista. Isso não é legal. É legal você ver uma zoeira, uma bagunça na pista, mas não daquele modo. É legal ter ultrapassagem, ter freio, disputar freado. Não precisa de chuva. Então, assim, só precisa talvez dar um carro pro Steve Wallace, então, nos mistos. O Steve Wallace, o Jacques Villeneuve, já ficou legal já. Então, assim, talvez, isso é que eu penso, talvez até que ponto seria interessante você desenvolver todo esse aparato para um carro andar na chuva, sendo que você tem apenas duas pistas que seria disponível estar andando na chuva. Então, por isso que eu acho que a NASCAR, isso é uma opinião minha, tá? Por isso que eu penso que a NASCAR deixa isso um pouco, esse assunto de correr na chuva, de lado. Já teve várias oportunidades e a NASCAR continua deixando de lado. A Goodyear faz a parte dela, que ela é fornecedora de pneu. Ela fala, ó, quer correr na chuva? Os pneus estão aqui. Tanto é que todo ano, toda corrida mista, a Goodyear leva os pneus. Agora, se vai correr ou não, a gente não sabe. Mas, assim, pelo menos na Speed Cup, tenho certeza que não. A National Wide tem possibilidades. Mas eles ainda preferem a pista secar. Só que, assim, para a Speed Cup ainda não tem nada, assim. Eu, pelo menos, não vi nada, né? Não li. Posso estar desautorizado. Pelo menos a parte não tem, mas para Nationwide é realidade. Em todos os mistos a Goodyear tá levando. É realidade. E para Truck também no Canadá. A Goodyear não só que vai levar também. Não só a Goodyear leva os pneus, como a NASCAR leva todo aquele equipamento. Que já, tanto é que você pode reparar também que a NASCAR leva, já coloca as máquinas já do limpador do vidro, e já sem o limpador, só a máquina. Aí caso começar a chover, só coloca a paleta. Pode reparar. Isso já nasce, que já vem fazendo já. Nos mistos, principalmente quando corre já com aquela previsão de chuva mesmo. Então o carro já está quase que pronto, já preparado para correr na chuva. A Nationwide, a Sprint Cup, aí eu vejo a Sprint Cup é uma possibilidade sendo quase que de zero essa possibilidade dela correr na chuva ainda um dia. Hélio? Então, os amigos aí falaram que era para ser dito, né? Eu acho que tem a questão comercial, né? Do horário da TV, né? Que acaba sendo um fator, né, que possa obrigar a NASCAR a vir a trabalhar para realizar as provas em multicourses sobre a chuva, sobre chuva, né? Mas eu vejo nos próximos anos, pelo menos a National Arts Series, eu acho que até como uma espécie de teste, né, para ver o que vai acontecer. Para mais tarde jogar na Speed Camp, mas como você falou, né, para duas provas, desenvolver toda uma tecnologia, né? Eu não sei. Eu acho que caso entre um terceiro misto na Speed Camp, em um lugar onde tem incidente de chuva, né, Pedro? Porque na Speed Camp, querendo ou não, estonou uma, praticamente um deserto ali, né? Seria praticamente só para o Watson Green, né? Embora acho que ano passado, o Pedro vai ter memória melhor que eu. Tinha ameaça de chuva em Sonoma. 2012 eu acho que chegou de chover. Então, mas chuva em Sonoma é que nem chuva no Bahrein na Fórmula 1, né? Bem que no Bahrein eu acho que choveu nos últimos cinco anos. Mas do jeito que tá sendo 2014 com chuva, eu não duvido nada se não chover em Sonoma esse ano, hein? Mas então, por exemplo, tá seu Road América, que é um lugar que chove bastante, né? É comum, né? Chover, talvez. Seria uma possibilidade, né? Mas a NASCAR não vai fazer nada com os olhos tapados, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho que futuramente o Split Camp possa vir correr com chuva. Eu também acredito. E até querendo ou não, por mais bizarrismos que possam vir acontecer, seria mais um atrativo, né? Isso, para quem já fez um campeonato desse, correr com chuva não é nada. É bom mesmo. Vamos lá, então. Segunda pergunta do Eduardo Antunes. Casey Kane geralmente corre bem em charge. Ele pode brigar pela vitória na Coca-Cola 600 depois do seu primeiro top 5 na temporada? Sim, pode brigar pela vitória na Coca-Cola 600. Ele conhece, entende muito bem a pista de charge. É um conhecedor lá. Já virou mesa já, quando estava com aquele carroça do carro móvel lá, que ele andava, que carro vermelho patrocinando a Budweiser. Ele ganhou o All-Star, depois ele ganhou com a 600. Foi a única coisa que ele fez naquele ano, mas ele ganhou. E o Casey Kane, ele pode sim, já com essa vitória da Coca-Cola 600, se classificar pro Chase, aí depois daí é outra história. Ele vem de uma boa sequência, né? Que tenha sido um piloto dominante, né? Mas ele foi muito bem, com certeza, né? Se ele encontrou alguma forma ali com o Kenny Preston, o chefe de mecânica, com certeza pode ser um dos dois fatores pro domingo, né? Ele ganhou no ano passado, né? É candidato, sim. Ganhou no ano passado, Léo? Ou ele morreu na praia no final? Quem? Ganhou, Natal. Eu achei que ele tinha morrido na praia, mas... Não, é... Você tá falando de quem venceu a Coca 600 no ano passado? Isso, Pedro. Não lembro, cara. Quem foi? Boa pergunta que você fez agora, hein, cara. Eu acho que ele morreu na praia. Eu acho que ele liderou a corrida inteira, chegou no final e perdeu. Mas depois o Léo com o Pérez aí... Não, já tô... Já estou puxando. Foi o Harvick que venceu. É, o Harvick venceu, realmente. Agora eu tô tentando lembrar. É, ele morreu na praia porque ele era o maior volume, o número de voltas. Ele morreu no finalzinho lá, ele acabou barbeirando lá. 161 voltas ele liderou contra 28 do Harvick. É isso aí mesmo. Terminou em segundo, exatamente. Então sim, ele é um fator, sempre. Ele morreu na praia. Em Charlotte ele é fator, sim. Não duvide que ele venha a vencer. E quem sabe já se garantir no Chase, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, então vamos lá. Vamos puxar os entrelists aqui. Vamos começar com a Truck Series, que faz uma corrida em Charlotte na sexta-feira. 30 trucks inscritos apenas. Deixa eu puxar aqui. É, vamos ver se atualizaram. Foi atualizado hoje. É, atualizaram. 32 trucks, já é verdade. Acrescentaram mais trucks aí na lista. Então a gente tem no 02 o Tyler Young, que bateu semana passada no Kansas. É, Joe Nemechek volta. O Justin Houston aparece na truque número 9 no lugar do Newberry, tá, gente? Do Brennan. Então a gente tem um piloto que já venceu corridas aí já. E o Justin Houston é aquele cara bom da arca, viu? Exatamente. É, na 19, sai Joey Logano, entra Brad Keselowski. Austin Dillon. Isso, Austin Dillon segue na 20. É, Max Gresham vem na 23. É, Ryan Ellis na 28. Aí Taylor Mawson segue na turn na 32. Vai dar trabalho. Charles Lewandowski na 42, com a truck de 2013. TJ Bell continua na 50. Kyle Busch permanece na 51. É, Justin Jennings, que eu falei que está em décimo no campeonato lá, vem na 63. Ele sempre vem numa truque diferente, tá, gente? Aí a gente tem o Jake Krum na 82 e o Scott Higgs na 92, de diferente. O Justin Jennings, ele é o Coringa, né? É exatamente. Essa truck tava para ser anunciado piloto ainda. É, exatamente. O Coringa, ele é o Coringa do... entrou. E de truck aberto, tá 07, que é a truck do Kenny Smith. Tem patrocinador, mas não tem piloto ainda. A número 07. Palpites, meus senhores, para a Truck Series em Charlotte. Não, é até difícil não colocar o Brad Keselowski aí no modo apelão, né? Mas vamos colocar que ele vai continuar com aquela nuvem negra dele, do Keselowski lá, que não consegue vencer na Truck Series. Eu vou postar no... contender do campeonato. É o Peters, ele vai acabar ganhando essa corrida aí. Eu acho que o Ron Horner vai conseguir sua terceira vitória nessa pista, né, em Charlotte, né? E vai mostrar que panela velha que se faz comida boa, né? E vai assumir a liderança do campeonato. Fechei com você, Hélio. Ron Horner era meu palpite também. Ô, Pedrão. Não fui influenciado, tá, gente? Sim, senhor, meu amigo Leonardo. Ó, só pra informar o pessoal aqui, a corrida é na sexta-feira à noite, 9h30. 9h30, exatamente. 8h30 no horário lá dos Estados Unidos e no horário nosso aqui do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Aí no Mato Grosso é 8h30, para nós aqui no horário de Brasília é 9h30. 9h30, justamente. Quem for sair, sai rapidinho e volta, porque a corrida vai ser boa. Ou espera que a balada comece mais tarde, então na primeira corrida. Vai depois da corrida, que a corrida é boa. As corridas, né, que a gente vai ter festa, né? E o showdown é na sexta? É na sexta. Antigamente era no sábado, antes da... É, esse ano mudou. All Star. Ah, vai ser na sexta, né? Então, esse ano mudar. Tá, beleza, então. É, então vamos lá. Aí vou por ordem de categoria, tá? A Nationwide, ela vai correr no domingo. Mas eu vou puxar ela primeiro. É, o showdown vai ser na sexta-feira mesmo, correto. Então a gente tem de novidades na Nationwide. É, primeiro, carro número 20 da Gibbs vai o Michael McDowell. Ele costuma fazer essa prova mesmo em Iowa, quase sempre. E ele costuma correr sempre nos Miss com esse carro aí. Também, bem lembrado. É, na Junior a gente vai ter o Austin Terry Out, que é um menino que tá subindo, acho que dos Modifieds, se eu não estou enganado. O Hélio tem mais informação sobre ele, eu acredito. Mas ele tá em desenvolvimento e o Júnior assinou um contrato, ele vai fazer algumas provas. Austin Terry Out. Ele corre em divisões regionais lá de Super Late Models. Ele compete até contra o Chase Elliott, o filho do Mad Kent, do Eric Jones. São várias divisões ali, né? Mas ele participou de provas relevantes, né? Como o Snowball, né? Em Chester 400. Provas bem tradicionais que pilotos de street camp, como Kyle Busch, Johnny Sauter, né? Disputam regularmente. Ó, só pra falar os números deles aqui, ó. Ele tem 20 anos, tá? Ele é do estado, eu não sei qual estado que é, mas é do estado ME aqui, que eu não sei qual que é esse estado dos Estados Unidos, não. Ele tem uma largada na Wish Series. Largou em New Hampshire, terminou em 19º a corrida. E ele tem várias largadas aqui, daquelas corridas que é mais pra... Tipo, mas que as coisas assim não tem classificação nenhuma que fala aqui. Ele foi em 10, ele terminou o snowball. Eu fiz uma pesquisa rápida, é o estado do Maine, que é o ME. Obrigado, Elião. Ô, Pedro. O snowball do ano passado, ele terminou em 20, esse ano ele terminou em 3º. E tem uma outra corrida boa aqui também que ele fez, que é o Slack Auto Parts World Call 300, que eu nem sei que pista que é essa. Mas ele correu com o carro 29 do Keselowski, terminou bem também, terminou no top 5 essa corrida aqui. Então assim, ele, naquelas corridas regional lá, o menino parece que é bom. Faz boas corridas, menino lá. Ah, ela, essa corrida aqui, a Slick Auto Parts World Call 300, ela é em Gresham Motorsports. A West Series corre nessa corrida aqui, se eu não me falha a memória. Ou é o East ou é a West, a KM corre nessa corrida. É o West, eu acho que é o East, e essa pista aí é da família do Max Gresham. É, isso mesmo. Então vamos lá, vamos passar. Então nós já falamos do Austin, que vai no número 5. É, a gente tem o Jeff Green no 10, com o Provisional Championship, já vai correr com certeza. Ô Pedro. Ryan Ellis no número 15, pode falar, Léo. Ah não, você não chegou lá ainda. Não. Ryan Ellis no número 15, Tanner Berry Hill no número 17, o 20, o McDowell, eu já tinha falado. No 22, vai o Ryan Blaney. Pedro. Sim. O Ryan Ellis faz double duty, viu? Ele vai correr as duas corridas, tanto na Truck como na Nationwide. Na Nationwide, é um dos poucos que vai fazer, né? O Blaney vai fazer também. É. Vai tentar varrer o Starton Park, né, Léo? Vai. Ryan Blaney, mexicano, Carlos Contreras, volta no 23 do Sr. Robert Richard Sr. J.J. Ellie vai no 28, aí tem o Chase Pistone, que vai fazer sua estreia no número 31 da Turner, substituindo o Dylan Kwiatkowski no 31, porque o Dylan Kwiatkowski vai pro 42. 42 do Kyle Larson. Isso. Que não corre. Com patrocínio da Target, o Kyle Larson vai se dedicar exclusivamente ao Sprint Showdown, e se conseguir ganhar ou foi eleito por voto ao Sprint All-Star. É, Cale Conley retorna no número 33 da Richard Childress. Aqui está com o patrocinador para ser definido, mas na verdade ele acho que vai o patrocínio da Okuma de novo. É, quem mais? Aí a gente tem uns figurões aqui, Derek Cope, Mike Harmon, Tom Joe Martins. O Chad Bolt volta, né? Ele que chegou a andar bem na última etapa que ele participou, que eu não lembro qual que foi. Talladega. Talladega, ele andou bem, verdade. Talladega. Pedro. E o Pedro. Ryan Gifford no 98, sim. O Chad Bold, o Léo acompanhou essa corrida, né? Ele foi muito bem na prova da Arca, no Iowa, no ano passado. Chegou a liderar, brigou pela liderança. Ele tem a pegada nessa pista. Possivelmente ele possa brigar pelo top 15, né? Uma prova que ele tem experiência e foi muito bem. E os carros do time do Billy Bolt, né? Não são tão ruins, na verdade, né? O carro é razoável. É razoável, né? Mediano, um carro mediano. Então, se o Chad apertar um pouquinho, quem sabe ele pode chegar bem. É, então, vai lá, Leozão. Quem que você acha que vence essa bagaça lá em Newton, né? No Iowa Speedway. Ó, quem vai vencer essa bagaça aí? Eu vou postar num cara mais diferenciado aqui. Vai ser o... Se bem que é difícil fugir dos caras que tem um carro bom, né? Eu vou postar no Ryan Blaney. Então, Pedro, eu tinha perdido aqui quem estava no 22, o Léo falou agora, né? Double Dud, né? É, olha, cara, eu acho que a gente vai ter uma surpresa aí de todo mundo cair na cadeira, né? Ele que já foi muito bem em algumas provas da Nationwide, quase venceu os mitos. Até no próprio Iowa, né, correu bem, mas sempre morreu na praia. O nosso glorioso Michael McDowell vai dar a volta já deu a volta por cima anos atrás, né, correndo pela Gibbs, né, mas eu acho que ele vai pro Victor Lane, né. Vai ser uma vitória que muita gente vai ficar feliz e a gente vai ter o que? O nono, décimo vencedor diferente na temporada da Nationwide. Tem isso também, né, Pedro? Mesmo no domínio do Field Street Cup, a gente tá vendo muitos vencedores da Nationwide coisa que nós não tínhamos há muito tempo, né, velho? Qual que é o número mesmo? São 10 corridas, 8 vencedores? A National Wild Series? É, só repetiu o Chase Elliott. É, só o Kyle Busch que repetiu. É, e o Kyle Busch venceu duas, é verdade. É. Então, grande chance de a gente ter o nono vencedor em 11 provas, né? Um número que... É, só depois... se, pra não repetir, só se vencer Elliott Sadler, Chase Elliott ou Reagan Smith. É isso, né? É, é isso. Então, provavelmente, a chance de não repetir é grande. Eu vou apostar no, na redenção do Dylan Kwiatkowski. Vai chutar bundas aí esse final de semana com 42 e vai vencer a prova. Ô, pessoal, e olho no, naqueles carros do carro long lá, né? O carro, aqueles Dodge que eram da Penske lá. Esses carros estão muito bem e eu acho que nesse fim de semana, pelo fato a gente não ter... É, no Sprint Cup, né, e dar um grid mais nivelado, né, eu acho que eles vão aí brigar para chegar no top 10 no fim do dia, principalmente o seu JJ Haley, né, que é um piloto, digamos que um underdog, né, que parece que se encontrou na Nationwide Series. E o curioso é que o Mike Harmon vem com um Dodge fabricado esse ano, tá? Olha, ele peitou a carenagem da Dodge esse ano, porque provavelmente ele deve ter o motor de 2013. E talvez quem sabe a Dodge até não tá dando uma mãozinha, né? Mas por fora, né? Por fora com certeza. É pra, pelo menos para fornecer motores, né? Eles têm motores. Concessionária às vezes também, né? Isso. Deixou... Então o Mike Harmon vai correr com Dodge de 2014. Já... E vou combinar também, né? O carro mais bonito do field é o Dodge. Sem sombra de dúvidas. Eu concordo plenamente. Bom, então é isso aí. É, mais algumas coisas que nós temos para tratar nesse terceiro e último bloco? Só um Grid Showdown, né? Tá bom, rapaz, eu tava esquecendo, olha. É porque pulei pro domingo, fiquei doido. Entendeu? Ô Pedro, só pra informar aqui, tá? A corrida é no domingo, 3 horas da tarde, da National Wide Series. Positivo, 3 da tarde. Então eu vou passar primeiro quem está inscrito no Showdown. Que aí a gente vai dar o palpite para o Showdown. Automaticamente o cara que a gente palpitar para o Showdown, qualquer um dos três pode colocar ele como vencedor da All-Star, entendeu? Então vamos lá, o Showdown acontece na sexta-feira, como já mencionaram o Hélio e o Léo. Pedro, fala os dois, o primeiro e o segundo, né? Eu acho melhor, né? É, são o primeiro e o segundo, né? As dois que se classificam. Austin Dillon, Michael Annette, Marcos Ambrosi, Danica Patrick, Casey Mears, Clint Boyer, Rick Stenhouse Jr., Alex Bowman, Cole Whiff, Paul Menard, Blake Koch, vai no 32, David Strini, Reed Sorensen, David Gilliland, Landon Cassill, Kyle Larson, Ari Calmirola, J.J. Alley, A.J. Allmendinger, Joe Nemechek, Dave Blaney, Ryan Truex e Josh Wise são os inscritos para o Showdown. É, agora eu não sei qual vai ser o critério, porque se o vencedor do Showdown for o mesmo que foi votado para o All-Star, ele vai ser automaticamente o segundo colocado do voto, vai ser subido. Eu não sei como é não, que foi. Geralmente todo, como todo ano, se costuma ser o que chegou em segundo lugar. Então, mas o que acontece? É duas vagas para o All-Star. Os dois primeiros, a primeira fila do Showdown tem vaga pro All-Star, entendeu? É, tem que ver como é que vai ser isso aí. Então, é aquele runner-up lá, o cara que mais o cara que mais ganhou posição, é uma coisa assim, o cara que mais ganhou posição lá, geralmente é o que, tipo, o cara largou lá atrás, lá ele chegou em quinto, ele ganhou 50 posição, é aquele cara que vai. Bom, vamos ver. É, então tá, aí quem que não, que estava elegível para participar do Showdown e não foi, de certo Justin Allgaier, né, que poderia tá correndo full time e resolveu ficar de fora da prova para se dedicar exclusivamente à corrida que vale pontos, que é na outra semana, a Coca-Cola 600. É, quem poderia também, Trevor Bayne, resolveu não participar, Parker Kligerman por falta de dinheiro, o Bob Labonte, que o número 52 resolveu não entrar como o número 51. E no 32 seria o Terry, vai o Blake Koch. Então, o que mais? Do Sprint Showdown, palpites. Os dois primeiros. Ó, Street Showdown. Quem vai ganhar essa corrida aí, pra mim, eu vou votar num cara bem diferente, que vocês não vão concordar muito, mas ele vai ganhar. Vai ser o Eric Almirola. E o segundo colocado aí, pra mim, vai ser o Clint Bauer. Olha, pessoal, a gente vê o Almendinger, acho que há 2 anos atrás, né? Mas um ano que ele estava na Penske, até ele teve uma grande atuação nesse showdown, acho que teve um problema nessa prova, ele se recuperou, passou todo mundo. Não me engano, chegou em segundo, até o Logano também se participou daquele dia, se eu não estiver errado. Mas enfim, ele tem a pegada de... Ele, e o Almendinger, né, Léo? Quando ele chegou na Red Bull, ele ganhou esse showdown, né? Até foi a única... coisa que ele fez de relevante daquela equipe. Olha, eu acho que quem vai passar vai ser o Kyle Larson e o Paul Menard. Acho que ele vai ter alguns acidentes durante o dia. Eu acho que Kyle Larson e a Danica Patrick não vai precisar dos votos. Ela vai classificar na pista. Então, beleza. Aí fechamos. E agora a opinião de vocês. Quem vai ser eleito pelo público? Meu amigo Hélio. Meu amigo Léo. Como o Dale Júnior não tá aí, é até difícil arriscar. Bom, mas pra mim, quem vai por voto, se a Danica não conseguir, ela vai. Se a Danica não conseguir na pista, ela vai por voto. Vai ser massacrante o negócio aí, mas ela vai. Se ela não conseguir na pista, ela vai por voto. Mas vou colocar assim, caso a Danica conseguir na pista, o outro piloto que vai por voto, pra mim vai ser o Austin Dillon. Então, só que nesse ponto, eu também diria que seria a Danica, até o próprio Austin, né? Só que por um pequeno movimento que tá rolando na internet, né? Eu acredito que pode ter uma votação até mundial em cima, né? Só lembrando a repercussão que teve desse patrocínio em Talladega, né? Pra fazer uma campanha pro Josh Wise né? Carro 98 para todo mundo votar nele, porque ele vai repetir o patrocínio do Dodge, né? Que é aquele cachorrinho lá daquela raça lá que virou meme. Eu acredito que a Dani corre algum risco de perder essa eleição. Eu acredito também. Eu inclusive vou declarar meu voto. Eu votei hoje, votei no Josh Wise, porque eu quero ver o Dogecoin correndo de novo. Então, tomara que ele vá bem, se ele não conseguir classificar, que eu não acredito que o time vai ter potencial para isso, que no fan vote ele seja o eleito. E, bom, os caras conseguiram se reunir para patrocinar o carro em Talladega. Então, não duvido nada deles conseguirem fazer uma massa bem grande para que ele vá por voto participar da All-Star Race. Tomara, certo? Peraí, só um ponto aqui. Pode falar, Léo. Ó, eu só pesquisei aqui, o Almendinger, ele ganhou o showdown em 2008 com 84 na Red Bull. Depois a outra melhor atuação dele foi quando ele fez a pole do Sprint Showdown em 2012 e chegou em segundo lugar e acabou avançando, né, pro All-Star Race lá, porque ele terminou em segundo. Correto. Mas você ia falar, Hélio, pode finalizar, por favor. Não, mas só terminando, é uma iniciativa curiosa, porque acaba chamando os fãs desse cachorrinho de cimemê, né, do Dodge, porque acaba chamando um público que não é o público que acompanha a NASCAR sempre, né? Eu acho que é bem interessante, ainda mais com um time miserável, como era ver o Farson Racing, que vendia janta para comer o almoço, né? Quem não lembra, o carro 98 era Starton Park, né? Um dos motores Starton Park do grid, estando hoje fazendo esse trabalho de marketing, né? Eu acho que é um tapa na cara de equipes como a de Jack Roush, que perde patrocinador a cada fim de semana, né? Vendo maneiras de inovação para você conseguir a atenção da mídia, né? E simpatia do pessoal, que é o principal desse negócio, né? Eu acho que eu vou até pôr no rodapé da página o vídeo depois com a campanha que os caras estão fazendo na internet para votar no Dogecoin. Ficou hilário o vídeo, tá? Até antes da gente começar a gravar, eu mandei o link para os meninos aqui darem uma olhada. Ficou muito bom mesmo. Mordei um monte de exame. Muito bom mesmo. E vamos lá, os pilotos que estão classificados para a All-Star Race. São vencedores do ano passado e vencedores desse ano. Então a gente tem Jamie McMurray, Brad Keselowski, Kevin Harvick, Casey Kane, Denny Hamlin, Tony Stewart, Greg Biffle, Kyle Busch, Matt Kenseth, Joey Logano, Jeff Gordon, Ryan Newman, David Ragland, que venceu em Talladega, Kurt Busch, Jimmy Johnson, Brian Vickers, Martin Truex Jr., Dale Earnhardt Jr. e Cal Edwards. Esses são os que já estão garantidos para brigar por $1 milhão, que não são em barras de ouro e não valem mais do que dinheiro. Bom, quem vai vencer o oficial mesmo aí, a corrida principal mesmo aí, eu vou postar no Cal Edwards. Eu acho que pelo momento que vem vivendo, eu acho que o Joe Logano é o grande favorito dessa vitória. Dale Earnhardt Jr. vai vencer $1 milhão, na minha opinião. Não sei porquê, mas quando eu li o nome de Dale Jr. eu senti uma coisa diferente. Eu acho que ele vai... O Pedro... O repio do além. É, uma coisa sinistra. Só antes de terminar, né, a gente chegando ao fim, né, eu queria relembrar, né, quando essa prova do All-Star, né, em 92, né, a gente teve aquela prova épica, né, vou até postar no meu blog, no Race vs Race, assim, eu acho que até vocês... Não, Dale Earnhardt versus Kyle Petty com Dave Allison chegando depois, acho que é isso, né? Então, com aquele... Fantástica prova. Enfim, eu até achava que vocês dois nos meios, vocês mantêm, né, deveriam, tipo, mostrar pro pessoal que mais novo tá acompanhando na NASCAR agora. Aquela disputa, aquela prova foi uma das finais mais selvagens que eu já vi. A atitude do Kyle Petty que não chegou nem perto, do que chegou muito longe de ser 10% do que o pai foi, mas que era um piloto muito agressivo, né? E que não metia esforço para vencer corridas, né? Eu acho que isso é um ponto que é um principal de um piloto da NASCAR, né? Eu acho que é bom a gente mostrar pro pessoal, né? Ele fez tudo certo ele nessa prova, né? Até eu queria que vocês acessassem depois o blog do Hélio para ver. Ele deu o toque no Dale Earnhardt, tirou o Dale Earnhardt da jogada, só que aí quando o Dave Allison vinha, ele já não tinha mais velocidade para buscar. Depois tentou fazer o mesmo e quase matou o Dave Allison, né? O Dave Allison nem foi pro Victory Lane, teve que ir pro centro médico depois da prova. Mas assim, é fantástico. E você falando dos Pérez, ontem, né, dia 12, fizeram 14 anos da morte do Adam, que é o filho do Kyle, né, que era muito parecido com o vô, com o Richard. Até li uma matéria na Fox, lembrando dele, né, falando que ele tinha o carisma dos Pérez e que ele não pilotava como o pai, mas sim tinha todo o talento do avô, né, e quem puder pesquisar um pouco sobre o Adam... Foi uma carreira meteórica, né? Ele acabou falecendo com 19 anos, estava começando a correr pela Sprint Cup. Ele morreu num acidente em New Hampshire, treinando para uma prova da na época Busch Series, né? Que seria a Nationwide hoje. Só duas coisas, eu também pro meu blog, né, até quinta-feira deve sair, se tudo correr bem, né? Eu tô desenvolvendo um texto sobre o Adam, né? Pouco que a gente consegue, eu acho que merece, né? O Léo também, acho que ele vai ter que contribuir essa fala, mas foi engraçado, foi na outra corrida, no outro fim de semana, foi em Venture, no fim do ano, né, que morreu o Kenny Irving Jr., né? Exato. Da Sprint Cup, né? Foi até, eu acho que o ponto decisivo que fez a NASCAR tomar a decisão de mudar a lógica da sua segurança, que hoje é a categoria mais segura do mundo, sem dúvida, né? Mas é até eu vou pedir para vocês dois também divulgarem nos veículos que vocês têm à disposição. Aquele vídeo, né, na prova, eu esqueci o nome da, acho que é Anderson Speedway, é uma pista bem... Uma corrida da asa, né? Isso. Ele se pegando com o Jimmy Johnson, o Adam Page, era o Adam, né? Ele tava, não era o Jimmy Johnson, não lembro. O Adam tava com o capô levantado. Isso, capô levantado e tava nem aí, tava chegando pau lá. Isso é clássico isso aí. assim, era um cara de muito talento, acho que a gente foi privado, né, de acompanhar o que seria a carreira dele, né, porque de todos os textos que eu leio, tanto da época quanto de quem participou, de agora, que escreveu essa semana mesmo, todos falam que o talento dele era impressionante, né, que ele era fantástico, guiava como um avô mesmo, assim. Era diferenciado. Era diferente, um cara que diferenciado mesmo. Mas infelizmente não está mais com a gente e a gente vai ficar sempre com essa pulga atrás da orelha, né? Que poderia ter vindo a ser o Adam, né? A terceira geração, a quarta geração dos Perry, né? Ele seria o quarto, o Lee, o Richard, o Kyle, e ele seria a quarta geração lá. Né? Mas ainda tem o Kyle Busch. Infelizmente. Um fenômeno. Dessa geração do Adam, o melhor hoje, lógico, na atualidade, é o Jimmy Johnson, né? São 6 títulos, né? Que eles foram contemporâneos de várias categorias de base, inclusive. E o Jimmy Johnson levava a taca do Adam. Inclusive na Busch Series, quando o Adam subiu, já venceu a corrida logo de cara. Assim, ele foi meteórico mesmo, né? Foi uma coisa... Foi fantástico. Diria o Larson, mas você até compara, às vezes, né? Assim, então, né? Sim, e contando ainda com todo o nome atrás, tudo isso, talvez muito semelhante com o que o Dale Jr. fez também, né? Na sua época, mas infelizmente... O Dale Jr. foi... Meteórico também. Mastigou. O Adam também vinha fazendo nas suas estreias, tudo, provas fantásticas, venceu na Busch Series na época, né, Nationwide, andou bem quando estreou pela Sprint Cup, então o guri era talentoso realmente, mas foi um ano muito trágico, ano de 2000 para NASCAR, e culminou no final, no início de 2001, né, com a perca do Dale Sr., que foi quando a NASCAR realmente acordou de vez pro quesito segurança, que graças a Deus a gente pode ver um acidente como o Gillan teve lá no Kansas no sábado, e o piloto sair meio grogue, mas sair andando. Sai de bonezinho, né, Pedro? Ele tava meio tonto, mas ele ficou procurando o boné dentro do carro, né? Isso é curioso. Patrocinador, né? Lógico, quem paga o salário, as contas dele é o patrocinador. Falou assim, ó, você morre, mas sai com o boné. Sai com o boné lá dentro. Ai, maldade. Mas graças a Deus a gente não tem mais. Acho muito difícil a gente vir a ter, né? Os esportes evoluíram muito, né? De motor, com algumas perdas, né? Infelizmente eu preciso perder, né? Na Fórmula 1 a gente teve o Ayrton Senna, na NASCAR a gente teve o Dale Sr. e na Indy até agora, que eu ainda não confio muito, mas a gente precisou do Don Eldon, né? O negócio já ia mudar, na verdade, e o Don Eldon. Infelizmente encerrou de forma negra a passagem daqueles Dallaras, né? Que nunca ninguém tinha morrido num carro. Pedro, não parecia ser tão seguro, e ele, infelizmente, na última prova, veio a falecer. Sim, Elião. Com todo o respeito dos amigos da Indy, aí, pelo que a gente viu, tipo o Frank Kitt, né? Algumas coisas a gente viu no fim do ano passado, até no sábado, né? Uma corrida sensacional da Indy, né? Só que algumas decisões que ele toma ali, eu acho que Jim teve sorte no sábado por não ter algo mais sério. O que eu ia comentar. Inventando. Exatamente, eu ia comentar isso quando eu tava falando da NASCAR em relação ao campeonato. Eu ia citar a Indy de exemplo, mas eu não quis ser polêmico. Mas já que você falou, realmente, o negócio é não inventar moda. Então o negócio de largada parada, querer relargar com ponto de largada como a NASCAR larga, assim, não é o caminho da Indy. A Indy tá indo por um caminho errado. E por isso que ela está numa queda brusca de audiência. Então, tem que mudar, assim como a NASCAR talvez tem que rever essa mudança no calendário. Falando em Indy, né, o Kurt Busch vai correr, vai fazer o Double Dutch, né, vai fazer a Indy 500 e depois vai pegar um avião, um jato, um helicóptero, um foguete, alguma coisa que deixe ele inchar. Balão, tem que ser o mais rápido possível para ele sentar no 41 e fazer a Coca 600. Então ele está participando dos treinos coletivos, começaram no domingo, né? E hoje ele terminou o treino em segundo, atrás do AJ Visso e imediatamente à frente do Juan Pablo Montoya, que acho que vocês devem ter comentado semana passada, que vai voltar a participar de uma etapa da NASCAR. Ele retorna em Michigan e depois em Indianápolis no 12 da Penske. Então, comentamos sim, Breno, comentamos, falamos muito bem dele. Eu acredito. Mas eu vou falar dele depois. Mas só uma perguntinha para vocês hoje aqui. Os fãs de NASCAR têm um motivo para ver a Indy 500. Só uma perguntinha. Caso o Kurt Busch está indo muito bem, ele está só evoluindo, foi 12º no primeiro treino, ontem foi 9º, ontem foi 9º lugar, né, chegou a andar em 15 e hoje 2º. Morrida outra história, né? O Homem Guia foi muito bem no ano passado mesmo, sendo o ex do Open Wheel, mas caso uma vitória do Kurt Busch, algum resultado muito relevante, possa abrir um caminho para alguns outros pilotos fominhas que tem na NASCAR lá, que como o Kurt só correndo de oval, mas que tem um talento, com todo respeito, mas muito maior que muitos pilotos ali do meio do pelotão da Indy, questão de adaptação aqui. Apesar de posso abrir um caminho para o Kyle Busch da vida aí. Que... Ah, o Kyle Busch eu não colocaria, mas o cara que eu quero ver chama Kyle. Mas chama Larson. Esse cara eu quero ver andando de Open Wheel ainda. De Indy. O Kyle Busch seria interessante, porque é um piloto que, como o Léo já falou, ele tem uma adaptação tão rápida. Seria até interessante ver o que ele faria, né? E não, piloto... tá bom, já tem um Busch lá, deixa o Kurt. Vamos pensar em coisas novas. Vamos pensar no Kyle Larson, talvez. Eu queria ver a volta do Tony Stewart, por exemplo. Né? Kyle Busch não. Eu só gostaria do Kyle Busch se fosse para correr no Kansas de Indy. Aí eu queria ver. No mais, eu não acho legal. E você, Leonardo Guim? Olha, eu queria ver o Kyle Busch correndo lá no, na Fórmula Indy, viu? Ah, você não me ajuda, cara. Não, então, eu queria ver pela facilidade dele, né? Pela facilidade. E queria ver o Kyle Larson também. Os dois caras eu queria ver. O cara que eu acho que também seria interessante, o Casey Kane, por exemplo, eu acho que ele deve se adaptar fácil, que ele anda ele, muito. Ele veio do, Pedro, da certo que ele correu na USAC, no Sprint Car, né? Isso. Só que ele competiu na Fórmula Atlantique, até contra o meu conterrâneo, o Overhorst, né? Tomou um pau do Overhorst, né? Grande piloto Overhorst, tenho saudade de um cara. Um cara que... Lembro que mandaram um Losaco para os Estados Unidos lá no Telegram, mas acho que o cara certo era o Uber, né? Mas por motivos de destino, né? Acabou não dando certo, né? Enfim. Mas é um cara que tem todas. Mas voltando aqui, mas o Kane também, naquela prova trágica do Eldon, o Kane foi um dos pilotos contactados pelo chefão da Indy, o Andy Berner, na época, né? Aham. Eu errei o nome do cara da BBR lá, então. É. Só que ele não foi por questão de contratos com a Hendrick. Ele estava para assumir o carro da Hendrick, daí eu acho que o senhor H lá bateu o pé. Ele pensou, vai morrer o cara que sentar nesse carro. Não, mas acho que o Kennedy assinou no contrato dele, tipo, até os sprint cars ficou cortado. Porque em junho, ele sofreu um acidente numa prova lá, que ele foi parando o estacionamento da pista. Eu não sei se vocês lembram dessa história, né? Mas... Sim, eu lembro. Então, daí acabou precando esse Double Dodge, como é o Mr. Hendrick, né? E era o carro 5 da Hendrick, ele largou mão. Mas acho que fez a escolha correta, né? Vamos ver, quem sabe a gente não tem... A história, eu tava pensando isso hoje sozinho, na hora que eu tava visitando os resultados de Indianápolis, dos treinos, eu tava pensando assim, rapaz, o Kurt Busch pode ser o primeiro cara a vencer Indianápolis, tanto na Indy quanto na NASCAR no mesmo NASCAR. Ano, e o mesmo agora virou pro Montoya, né, que ele pode ser também ele pode ser o único cara que já venceu Indianápolis pela Indy vencer também na NASCAR, e ele pode ser também como o Kurt Busch, o cara que pode fazer isso no mesmo ano, inclusive. Então, assim, é uma janela bem legal. Só para encerrar a minha participação aqui, que o Léo quer passar a parte dele, né, pra gente já encerrar, né? E também a gente lembrando uma coisa, se por acaso o Kurt Busch conseguir a pole, já vai ser, porque a pole Indianápolis vale mais do que, em questão de vitória de nome, mais do que 80% das provas do campeonato. É um título, praticamente, a pole Indy. Já teria valido a pena essa tentativa. Leonardo Guima? Seria interessante, viu? Mesmo. Eu tô só tentando lembrar aqui o Montoya, ele pode ser o primeiro cara a vencer, se ele vencer a corrida em Indianápolis, a vencer, perdão, é, o Montoya, ele pode se tornar o primeiro, se bem que ele não vai correr em Charlotte, né? Não, mas não vai, ele vai fazer Michigan. É, mas ele vai se tornar Michigan. O primeiro, ele pode se tornar, sem sombra de dúvidas, o primeiro a vencer Indy 500 e Brickyard 400. É, ele sem pode dúvida, se tornar, né? O ele precisaria vencer uma corrida em Daytona para ele se tornar o primeiro cara a vencer Mônaco, Indy e Daytona. E ele precisava ganhar uma 24 horas de Le Mans também. Mas daí ele já ganhou a 24 horas de Daytona. Então, o Montoya é completo, meus amigos. Isso aí não tem comparação. Cara fantástico. Só isso que eu posso dizer pra vocês. E Mônaco, ele já ganhou Mônaco em 2003. Isso, já venceu Mônaco. Ele já venceu em Daytona de protótipo. Ele já venceu em Indy de Fórmula, né? Ele tá fazendo... Só vencer em Le Mans mesmo, que falta pra ele. Tá, beleza. Acabou. Monza, Long Beach, até Interlagos, ele ganhou. O Watkins Glen já venceu também. Então, Montoya é fantástico, meus amigos. Vocês têm que tirar o chapéu pro meu ídolo colombiano. Então é isso aí, moçada. Vamos chegando ao final dessa 37ª edição. Eu me empolguei porque eu tinha duas semanas que não participava. É, mas foi bom retornar, matar a saudade dos amigos aqui também, de vocês que estão escutando. Peço que comentem, tanto na Home Track, no grupo, na Death Racing Brasil, no Bigone Brasil, pode mandar Twitter, o meu é @PedroMugarte, @LeoVina, @Helio_Lima42, em homenagem ao nosso querido Caio Larson. A gente mantém, o Léo mantém o grupo NASCAR Home Tracks no Facebook, a página Death Racing Brasil no Facebook. O Hélio mantém o Races, xraces.blogspot.com. E eu, no Bigone Brasil, quando eu tenho tempo, eu posto uma coluna que chama Palavra do Mugarte. Eu pretendo postar pelo menos uma vez por mês, assim que possível. Tá fazendo um resumão da temporada. Às vezes eu consigo postar duas semanas, às vezes eu consigo fazer meio seguida. Mas eu não prometo nada, eu apenas vou lá e faço. Então é isso aí. Então, qualquer coisa, dúvidas, comentários, sugestão, receita de bolo, por favor, nos comentários, em qualquer veículo que vocês nos acompanhem. E a gente gosta de ter um feedback do que vocês estão achando do podcast. Tá beleza, moçada? Então a gente retorna na próxima semana, falando de tudo que aconteceu nas trucks em Charlotte, da Nationwide em Iowa, e da All Star Race também em Charlotte.